897, feita a informação, trago. 3897, autorizado para Galeão, 380, apesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle no 20 decimal 8, torre no 8 decimal 6. Transponda 5062. No 884. Boa noite, acendo identificação na chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro no 06. Descendo no perfil da Mari para 4000 pés, no gol no 884. Salvador, gol 273, boa noite. Boa noite, 1273, contato rodando a decolagem, subo 360, saída da El. 360 da El, gol no 273. Charlie X-Ray, prossiga com referência do AI 095, está com proa de Veracruz, confere. Gente, desça para 2.110, altímetro 1.06, Romeu Charlie X-Ray, acionando a identificação. Cima 2.500 pés descendo, Romeu Charlie X-Ray com referência visuais. Corre, Salvador, boa noite, vai ser 6314.0, 10. 6014, muito boa noite, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 110, 109 nós. Livre alinhar e decolar da 10, 6314. 3114, decolou 856, assuma controle, frequência 1208. 208. Boa noite, eu chamo 6314, perfil da MOMO. Você escuta ainda ou passou contra o centro? O 940. O 940, passou 210, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251325, boa noite. Boa. Controle, copiou o Chanel 6314? O Chanel 6314, contato radar na decolagem, subam 340 na saída da bomba. 340 na saída da bomba. 776, pode ser 2000? 776, afirmativo, 2000 pés autorizado, assim como o LS X-Way, pista 1-0, reposta no lucro, editor. Positivo, 2000 autorizado, 776. Pode descer direto para 4000 sem restrição em etapa? Afirmativo, livre para 3000 agora, 1884, altímetro 1610, 1610. Para 3000 pés, 10 no 6 sem restrições, 1884. Controle 86314, autoriza a proa de Cogbu direto? Está livre, o Oceané 6314. Direto Cogbu, 1914. Uno 273, chame agora o centro de cifra 251, alterna 13325. Recife 1251, alterna 13325, gol 273. Gol 776. 776 completa ILS X-Ray chamando Torre 18 decimal 6. 86, 776. Torre, boa noite, chegou 1776, final 10. Copiado, Isav, estado livre, pulso 10, vento 1-0 graus, 8 nós, cheque. Confirmando, me reporte quando o trem estiver baixo e travado. Positivo, vou reportar. ILS X-Ray, chama nacional, 1-2-4. Baixar travado 7 centímetros. Copiado. 314, chama agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, boa noite. Na final do X-Ray, boa noite, 884. 1884, completo o procedimento, chamando torre 18, desse bom meia. 86-1884. Torre Salvador, boa noite, 84, 2 milhas e meio de externo, visual. 884, continue a aproximação e aguarde de pista livre. Escuta. Número 776, sala 05, direita 219. 219, boa. O Salvador Gol, 1776, Livrânico. Livrou para sair táxi via Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette, 03, 1776, obrigado. 10, vento 110 graus, 9, 9, checa o trem. Mais travado, livre posição, 9, gol 1884. Pista 1-0. Ah, 1-0, confirmo, 1-8-4. Bono 884, sala 09, livre à direita, livre à chama 1219. A livre é 819, 884. Cristóvão, Salvador, boa noite, pouso 884. Vive Sartre, satélite da Juliette, pouso 884. Acerta que foi de 7. Desce aí, prossiga para 1.500 pés, altitude permanece 1.096. Após Clarice, voo rotatória, reportando visão com campo. Tchau, desce aí. Para 1.096, também 16, após Clarice, rotatória na Salvador, Abjet 6722, tu está cruzando 180 para o 150. 6728 Web, boa noite, acendo a identificação, chegada Mari. Desce para 3.000 pés, o altímetro 1.096. 1.096, descendo 3.000, possibilidade de táxi? Livre, está livre, direto em táxi. Prosseguindo direto, descendo para 3.000 pés, sem restrição de altitude. Quem não chora não mama, hein, dona? Pode ser? Número 1 com a terminal, direto do 1 está livre, Web 6728. Obrigado, Prode Duna. Livre ingresso, portão 09. Portão 9, 8. Tá 3297, puxa bem que acionamento gate 11. Sim? 3197, puxa bem que acionamento no 11. Usado, chame pronto pro tanque. Rodaria para o tanque, 3197. Prossiga. Agora 3 milhas já, agora visual 4. Corre agora 1-8, ritmo 6, Alex 6. 3 milhas já, visual 6. Corre em Salvador, muito boa noite, comandante Romeu, Alex 6, no final de 4 milhas. O Romeu, Alex 6, a torre. Quem for auxiliar na transmissão, porém já avistado, livre pouso no 7, vento 1.20 graus 9 nós, confirmando o trem. Confirmando o trem, Vai confirmar o trem Romeu Charlie 6, regressão na final. Final de 4 milhas da 107, baixando para barra, Romeu Charlie 7. Copiado, conforme livre pouso com ventos de 120 das 9 nós. Livre pouso, 0 2 0 2, identifique chegada mar e desça para 4 mil pés e ajuste na 096. Identificou 4 mil na 096, 6212, autorizado, vou ITAP. Autorizado, ITAP. ITAP, 6212. Azul 4070, acione a identificação, chegada a mar e desça até o 050 e reduza para 250 abaixo. Para o SAC, 123 a bordo, 123, alterna campina, 3h42 de autonomia. 123, campina, 3h40 de autonomia. 3h40, autorizado táxi, ponto de espera 10, TAM 3197. Ok, autorizado táxi, ponto de espera, vai chamar a torre, ao 3197. Táxi será via Pátio 1, Índia. Pátio Índia, 3197. Objeto 6728, está livre de interceptar? 6728, prossiga para 2000 pés, autorizado a LFX-Way, reporte no longo do Rio. O aparelho estabilizado, L6728, 5 milhas para interceptar.